Oi, gente, aqui quem fala é o Ari. E eu sou Rubens Cavalcante. Nós dois somos médicos de família e comunidade e fazemos parte do podcast Medicina em Debate. A gente veio para trocar uma breve ideia sobre um problema agravado no atual contexto de pandemia da Covid-19. Trata-se da infodemia. Infodemia é epidemia relacionada à produção e distribuição de grande volume de informações sobre um determinado assunto. Informações essas geralmente imprecisas ou até mesmo mentirosas. São as conhecidas fake news, ou notícias fraudulentas, como preferimos dizer. Quando apontamos que há fraude, indicamos que pode haver interesses por trás das mentiras. Com Covid-19 não seria diferente. Temos uma maré de conteúdos mentirosos sobre a doença. Há informações bobas, como aquelas que afirmam que determinados tipos de comida podem evitar o adoecimento. E outras mais danosas que negam a eficácia do uso de máscara e de medidas restritivas. Além, é claro, daquelas que enaltecem o uso de medicamentos reconhecidamente ineficazes para o tratamento dessa doença. A gente que está na linha de frente de combate à pandemia precisa do seu apoio no combate à infodemia de notícias fraudulentas sobre Covid-19. Uma medida simples é utilizar a estratégia da verdade sanduíche, proposta pelo linguista George Lakoff, que funciona da seguinte maneira. Quando alguém enviar uma informação imprecisa sobre a Covid-19 para um grupo do WhatsApp, do qual você faz parte, primeiro informe o que é verdade sobre o tema em questão. Em seguida, aponte o que tem de errado nessa informação fornecida pela pessoa. Indique os possíveis danos da mentira e evite amplificar essa informação imprecisa. Finalize reforçando a verdade. Repita o que é verdade sobre o assunto e sobre a importância dessa verdade. E era isso que queríamos falar para vocês. Mas antes de terminar, temos aquelas orientações importantes, não é isso, Ari? Com certeza, Rubens. O uso de máscara e evitar aglomerações ou concentrações, especialmente em espaços fechados, continua sendo essencial, dada a forma de transmissão do vírus ocorrer essencialmente pelo ar. Todas essas medidas continuam sendo essenciais. O momento é delicado e precisamos do reforço de cada um e de cada uma de nós. Essa é uma campanha da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, juntos pelo podcast nacional. KRM, orgulhosamente, apresenta. Dessas coisas simples que dizemos antes de e mais allá desse carinho que sempre me dá. I heard he sang a good song. E toma um drink, porque a noite é uma criança. At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never. Voltamos! Voltamos com mais um kit de releituras musicais, o seu podcast de covers, versões, remixes, paródias, dancinhas, qualquer tipo de releitura. E mude a canção original. A gente gosta de falar de música aqui. E hoje é um dia muito especial para a música mundial. O dia que a gente vai finalmente fazer o torneio, que provavelmente já foi feito, mas não temos registro aqui. Então vai ficar sendo o primeiro confronto mundial de versões. A primeira Copa KRM de versões. Não sei qual é o melhor. Se Copa, torneio, rinha, qual é a melhor... Rinha não, né? Rinha é feio pra caralho. Qual é a melhor definição para esse duelo mortal? E vai deixar muita gente insatisfeita e apenas uma pessoa satisfeita com a escolha, a vencedora da melhor versão feita já por um artista. Tivemos aqui muitos convidados que nos mandaram as suas indicações e o júri que eu vou apresentar agora apenas vai escolher a melhor dentre essa. É claro que o primeiro regulamento aqui, ó, página 3, ninguém escolheu versão. Então, para começar a apresentar esse júri e as considerações iniciais, a nossa já habituê, Cássia Alves, a Cassita. Boa noite, caros cidadãos desta mesa muito digna, todo mundo aqui hoje de trajes a rigor, porque isso aqui é um grande evento e, assim, se não tem nenhuma Copa de versões, é porque então a nossa é oficial e fim, acabou. Esta é a Copa, e tem que ser Copa, porque Copa é mais legal, Copa oficial de versões do mundo. Acabou. Porém, se eu Cacita, disse, como... é porque é. Porém, Cacita, como você mesmo disse, estamos aqui nessa tribuna. Tribuna também, não sei se lembra, acho que não. Mas é um tribunal. Nós vamos julgar aqui as versões, declará-la tão inapta a seguir em frente. E nessa formalidade que cabe um tribunal, eu trago o nosso participante mais sério, mais experiente, Julian Catino. Obrigado pelo sério. Para isso, eu trouxe a minha peruca inglesa de juiz e a minha gravata borboleta. E eu também acho que deve ser chamado Copa. Eu diria que é a first Copa de Masters Covers do universo. Quer dizer que vocês não vão levar à frente a minha ideia de chamar de primeiro tribunal de acusação. Enfim, tudo bem, vamos lá. Se for tribunal, vão ter que executar depois, né? Aí fica bem chato. Executar a canção. Eu vou apresentar o nosso convidado que vai compor a mesa do júri. E não poderia ser outra pessoa, a não ser aqui, eu cheguei aqui nos arquivos KRM, ele é o convidado que mais participou de KRMs, contando versão ao vivo, versão gravada. Eu falo dele mesmo, a enciclopédia dos anos 80, Xi, do podcast 80 Watts. Fala, Xi, beleza? Olá, companheiros de bancada, prazer estar de volta para mais uma jornada esportiva, quer dizer, musical. E dessa vez, para definir, né, nesse Ultimate Fighting, a melhor cover de todos os tempos da última semana. Prazer estar aqui com vocês. Xi, eu acho que você vai se sentir muito em casa, porque eu tô vendo aqui a lista das pessoas que mandaram, a gente pediu áudios, indicações de músicas, de podcasts, vieram áudios de ouvintes e áudios também de podcasts parceiros, e tô vendo aqui que figuram vários grandes amigos nessa lista, grandes amigos seus nessa lista, né? Sim, é o suprassumo da podosfera, né? E ouvintes queridos também, eu estou vendo aqui. Pois é. Então, eu tenho só mais uma coisa. Eu tinha combinado o seguinte, são 4 votos, né? Caso empate, quem vai decidir é o nosso ombudsman, um ouvinte que mais se interage tudo, que é o Henrique, lá de Natal. E aí eu tô com ele no WhatsApp. Caso haja algum empate, eu vou mandar aqui um áudio para ele, ele vai responder na hora aqui. Beleza, vamos fazer de propósito, então. Não. Não, porque uma hora ou outra vai acabar empatando. Mas enfim. Não sei. Enfim, vamos ver. Mas o caso dele é só empate mesmo. Vamos acreditar em você, tá? Eu achei meio ele vai mandar os áudios. Eu achei meio suspeito. Vamos lá, peraí. Tô sentindo um cheiro de Comebol. Bem, eu quero deixar claro só a lisura, a transparência do processo aqui. Eu quero saber se todo mundo entendeu, se o Henrique existe, ele vai mandar os áudios aqui, deixar claro que o sorteio da chave já foi previamente feito. Sim, ontem. E auditado aqui por auditores da Catino Portugal Corporation. Como dizem lá no Braincast, pela Fisher Price. Que deixa claro que é um processo sério dessa eleição aqui. A gente não tem nenhuma armação aqui, não. Isso aqui é um podcast sério, rapá. Tá pensando o quê? Podcast KR. Eu vou fazer aqui a primeira fase já mediante sorteio. E vocês vão ver na hora quais são as canções que se confrontam. É muito simples, gente. A gente vota em uma, qual a sua favorita dentre as duas. Peço, por favor, eu não vou aqui... Quando eu pedi esse áudio para os nossos colegas, para os nossos amigos, eu não pedi em nenhum momento, fiquei tomando cuidado que, manda, não manda tal, porque alguém já pode ter mandado. Então, poderia haver de duas pessoas pedirem a mesma música. Só aconteceu uma vez, eu vou citar, e por duas pessoas ter pedido, essa música entra com um voto, apenas na primeira fase, né? Ok? Vamos dizer que ele vem da fase de grupos da Libertadores, então merece uma moral. Tirando isso, peço aos nossos jurados que levem em conta apenas a canção e não quem a pediu. Sei que muitos de vocês têm amizades mais com um. Acho que não tem ninguém desafeto aqui, mas claro que tem pessoas que são muito amigas suas. Eu tô vendo aqui que tem o Ricardo, o Bunnyman e a Mai na lista. Então, eu vou pedir ao Xi porque nós três aqui do KRM, nós somos acima de qualquer suspeita. Ninguém vai votar aqui com o coração. Mas, Xi, vou pedir que você também leve apenas as canções em consideração. Eu já, inclusive, apaguei o nome das pessoas que enviaram a sugestão. Só com sei. A música. Sei, sei. Mas eu vou falar na hora. O chaveamento aqui do programa feito pela Catino Incorporation, ele não põe o nome da música, ele põe o nome da pessoa. Então, já é tendência. Mas eu conto aqui com a isenção de todos vocês. Eu gosto de todas as pessoas aqui de forma igual. Todos da coração por terem mandado e participado. Alguns a gente conhece pessoalmente, né? Outros não, mas outros o Chico conhece. Quase todo mundo alguém conhece aqui pessoalmente. Então vamos lá. Você está o próprio João Avelange. Eu queria mais aparecer aquele jurado de apuração de escola de samba do Rio de Janeiro. Não, tem que ser que nem o cara daqui da comissão de escola de samba daqui de São Paulo, que tem uma vozona muito grossa e ele fala pausado. É maravilhoso. Eu queria agradecer a todos que enviaram os áudios e para essa primeira rodada de confrontos musicais aqui, eu tenho duas músicas com estilos diferentes, mas é isso. Só isso. Vamos lá. A Mai Santos. A Mai, nossa querida Mai, que agora integra também, eu vi, o podcast Podcaverna, né? E ela tem o Obrigado pelos Peixes e de Zampa Galáctica. É da Rádio Mutante lá. Um abraço pra Mai, deve estar triste com o Santos, né? Enviou uma canção que vai confrontar com uma canção que enviada pelo Danilo de Almeida do Doublecast, também deve estar triste com o Santos. Os dois outra santistas. Santista, então, nesse duelo santista aqui, nós temos a indicação da Mai, que foi Joy Cocker com With a Little Help of My Friends. Isso. With a Little Help of My Friends do Joy Cocker, uma versão da música dos Beatles, mas que realmente ficou eternizada nessa versão. A gente vai ouvir o áudio da Mai aí. Olá, ouvintes do kit de releituras musicais, aqui é a Mai Santos dos podcasts Inquisição Pangalática e Papo Vogel, e eu vim falar sobre um dos meus covers favoritos, que é um clássico e também um cover que supera o original. Tenho certeza que muita gente vai concordar comigo, que é a música With a Little Help from My Friends, gravada pelo John Cocker em 68 e lançada pelos Beatles em 67, do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, escrita pelo John Lennon e Paul McCartney e cantada pelo Ringo Starr. Aliás, tá muito legal a voz dele nessa música, isso é fato. Eu gosto das duas versões muito, mas John Cocker deu outra força para essa música, outro significado, virou um hino do Woodstock e, é claro, assim como eu, muita gente deve lembrar dessa música por causa da abertura da série Anos Incríveis. Claro, eu escuto essa música e já vem toda a abertura da série na minha mente, então tenho certeza que isso acontece com muitos de vocês. Claro que existem muitos covers incríveis, muitas músicas que superaram as originais, ou pelo menos fizeram a gente procurar a original quando descobriu que era só um cover, mas With a Little Help from My Friends é um clássico que as duas versões te dão um sentimento diferente. Cada uma te passa uma mensagem diferente. What would you do if I sang out of tune? Dá, né, aquela sensação que eu não sei explicar, mas cada uma, você escuta uma e escuta outra logo em seguida, são coisas totalmente diferentes, mas claro, com a mesma letra, com a mesma força, e né, estamos falando de Beatles e John Cocker. E é isso, muito obrigada pelo convite, e para quem quiser ouvir mais coisa minha além dos podcasts, pode me ouvir lá na mutanteradio.com toda segunda-feira às 4 da tarde no Desgovernado, certo? Governados da Mutante Rede, indico demais. E antes de eu saber das considerações de vocês sobre a versão enviada pela Mai, vamos logo a concorrente, a desafiante, a versão do Danilo de Almeida. Ele mandou uma versão do Enjoy the Silence do Depeche Mode, cantada pelo Lacuna Coil. Bem, amigos do kit de releituras musicais, um prazer estar aqui. Fui convidado aí pelo meu amigo Thiago Rosas hoje para escolher o maior ou melhor versão cover ou releitura musical. Bom, eu sou Danilo de Almeida, lá dos podcasts Doublecast, né? Onde junto com meu amigo Leonardo Nossetti, o Leozão Nossetti, a gente fala sobre a história da música de uma maneira bem humorada. E também estou lá no Já Ouviu Esse Disco, onde toda semana tem uma história e curiosidades sobre um disco. E para escolher o maior ou melhor cover, versão, releitura, é difícil porque tem muita coisa boa, né? Eu acho difícil em falar, este é o melhor. Então o critério que eu usei foi qual que eu mais gosto ou qual que eu mais ouço. E tem uma versão, uma releitura, né, na verdade, do Lacuna Coil para a música Enjoy the Silence, do Depeche Mode. Eu acho incrível essa versão. Como eu disse, não sei se é a melhor ou se é a maior, mas pra mim, né, no meu coração, eu gosto muito dessa versão. A versão original é do disco Violator, de 1990, do Depeche Mode. É um baita de um disco clássico, né? E a versão do Lacuna Coil está no álbum de 2006, o Karma Code. E é um disco muito bacana, um disco de 4 estrelas e meia pela Allmusic. Tem muitos sites que deram 5 estrelas e tal, falaram muito bem do disco. Foi um disco que eu ouvi esses tempos atrás, até então eu conhecia só Enjoy the Silence, só o cover. Eu fui o disco completo e realmente é um puta de um disco. Aliás, fica a dica aí para vocês ouvirem o Karma Code do Lacuna Coil e também o Violator do Depeche Mode, caso você não tenha ouvido ainda. Mas é isso. Agradeço aí o convite aí do Thiago Rosa. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Uma honra estar aqui nesse puta podcast foda. Parabéns pelo trabalho de todos aí. E é isso. Valeu, galera. Tivemos Danilo de Almeida, um baterista santista. Então, nesse duelo aí de dois santistas, né? A Mai e o Danilo, dois amigos queridos, que mandaram as suas versões, ótimas versões. E a gente vai começar a votar aqui. Eu quero, tô muito curioso para saber os critérios que vocês vão usar. A gente pré-definiu o critério aqui, quero fazer da liberdade criativa, liberdade de julgamento total para vocês, então não temos critérios definidos, tais quais tem, por exemplo, uma escola de samba, harmonia, enredo. A gente poderia determinar critérios aqui, como melhor que o original, tudo. Esses critérios todos podem ser válidos, mas cada um pode dar o peso que quiser. Então vamos lá, eu vou começar aqui. Vou ser muito educado, tem que começar pelo convidado para essa primeira votação, mas eu vou mudar a ordem, viu? Para não ficar sempre o peso de decidir na mão de um ou de outro. Mas nessa primeira votação, eu quero abrir a votação com o Xi. Por favor, suas considerações sobre a argumentação dos dois candidatos e a sua escolha. Olha, você falou aí de critérios, mas sossega, porque mesmo quando tem critérios, vai ter reclamação e vai ter gente que não concorda. No final das contas, é o gosto pessoal mesmo que vai definir. Esse primeiro embate aí é colossal, hein? Porque que versões incríveis. Essa versão dos italianos ficou muito legal, mas, assim, eu não tenho como, cara. Eu tenho que votar na versão do Joe Cocker. Primeiro porque me fez chorar quando eu vi pela primeira vez ele cantando essa música lá no Festival de Woodstock. Não que eu estava lá, mas eu vi o videoclipe da música. E segundo, porque toda vez que tocava essa musiquinha, eu sabia que ia começar os anos incríveis e eu sabia que eu ia chorar. No final dessa série eu chorei muito. Então, assim, pelo coração, Joe Cocker. Anos incríveis do... ou do... Marilyn Manson, né? Isso. Eu vou antes de chamar a maior fanfic de todos os tempos. eu gosto mais da que o irmão da Super V, que é o cara dos Smashing Pumpkins, mas eu acho mais alternativa ela. Mas vamos lá, eu vou dar o meu voto logo, sem muitas delongas, e depois chamar vocês dois, Cassita e Julia. Eu vou empatar o jogo e com muita dó no coração, porque adoro Anos Incríveis, adoro essa música, mas realmente eu gostei muito da versão do Lacuna Coil, mas tem Depeche Mode, até mudo, até sem inversão, até tocando no mudo é bom. Então eu vou votar com o coração, voto na versão de Enjoy the Silence. Julian Catino, por favor. Bom, para começar, queria deixar claro que o meu critério geral vai ser a interpretação e a releitura pessoal do autor em cima do autor original. antes de falar da música, para falar dos autores, quero que deixar claro que eles, como santistas, devem ficar felizes de ficarem na final da Libertadores com um time super econômico. Então, não tem que ficar triste de ter perdido a final, e sim feliz de ter chegado à final. Para terminar, eu, como um não velho, porém antigo ouvinte de rock, impossível votar em outra pessoa que não seja Joe Cocker, que ele fez uma versão tão pessoal, tão forte, num evento tão importante. Para você fazer uma versão de uma música dos Beatles, você tem que ter uma bagagem fenomenal, e ele conseguiu fazer uma homenagem, ao mesmo tempo superar Ringo Starr e os Beatles, numa versão que ficou memorável como versões que os Beatles não conseguiram fazer. Então, o meu voto é Joe Cocker, com certeza. Então, temos dois votos para Joe Cocker da Mai, um voto para o Lacuna Coil, Danilo. Ou empata e vamos para o Ombudsman, ou Cassita define o primeiro vencedor de chaves. Cassita, ficou nas suas mãos. Vocês sempre deixam o melhor comigo, né? Olha, eu tenho excelentes companheiros de mesa aqui. Eu tô aqui no meu craque Daniel com os meus papelzinhos aqui batendo na mesa, entendeu? É um absurdo o que estão fazendo isso aqui nessa mesa, mas tudo bem. Aliás, eu gostaria de dizer que isso aqui, com uma excelente Copa do Mundo, já estreia aqui com o quê? Brasil e Itália, praticamente. Porque é uma puta de uma batalha. Beatles versus Depeche Mode, meu coraçãozinho está dividido, porque são duas das minhas bandas preferidas na vida, mas estamos aqui falando de versões, e aí, Crack Daniel tá aqui, corporei Crack Daniel, então eu estou aqui num processo muito sério, entendeu? Bom, assim, eu não tenho como não dar o voto pro Joe Cocker, porque With a Little Help From My Friends é uma versão... Eu posso dizer que quase beiraria a heresia dizer que With a Little Help From My Friends na voz do Joe Cocker é muito melhor do que a versão dos Beatles, só que é a versão do Joe Cocker. Tipo, eu não... Muita gente vai concordar comigo, porque é muito maravilhosa. O William falou tudo, assim... Perdão, agora me confundi, não sei se foi o William ou se foi o Xi, perdão. Quando você ouve essa música, você assiste o clipe e você vê a entrega dele em Woodstock, é muito mágico. Além, óbvio, de você lembrar da abertura dos Anos Incríveis, que é fantástico. Todo mundo aqui nesta digna mesa aí, que tá, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, tem uma memória afetiva com essa música, então não tem como. É muito incrível, assim. A música dos Beatles é uma versão bonitinha. A versão do Joe Cocker, ela é visceral. E essa música, essa letra, precisava de uma versão visceral. E assim, aí, reforçando ainda mais o meu voto, Enjoy the Silence é uma música perfeita que não pode ter covers. Fim. Polêmico, mas aqui o nosso primeiro classificado para a próxima fase. Então, a indicação da Mai Santos com a clássico, a música realmente, essa versão pra mim também é melhor que a original do Joe Cocker. E vamos pro próximo confronto. Aliás, eu vou pedir pra produção tocar pra gente aí a nossa próxima indicação do João Pedro Ramos. Olá, amigos, quem fala aqui é João Pedro Ramos, do podcast Troca Fitas, que, se você ainda não conhece, estamos nas redes sociais como Troca Fitas Pod, e também, para você ouvir, estamos no Anchor e no Spotify. Procura lá por Troca Fitas que você vai achar a gente. O nosso querido amigo Thiago me convidou aqui a participar desse momento do KRM em que eu indicaria uma das minhas covers preferidas. Eu gosto muito desse negócio de cover, então por isso também eu sou um ouvinte do KRM desde lá do começo. Inclusive já participei aí de um episódio sobre os Titãs. Faz um tempo, foi em 2019. E, cara, indicar uma das minhas covers preferidas é bem difícil, porque eu gosto de muita coisa. Eu sempre gosto de fuçar em todas as covers que existem. Mas, como eu estava ouvindo aqui, eu vou indicar uma que eu estava ouvindo aqui no momento, que é uma das minhas preferidas, que é a versão da Fiona Apple para Across the Universe, dos Beatles. É uma versão maravilhosa, assim. Eu gosto muito da original também, mas a Fiona Apple, ela dá de 10. Ela não dá de 10 nos Beatles porque é difícil, mas a Fiona Apple é incrível. Ela até lançou aí um disco foda no ano passado, aí o Fetch the Bolt Cutters, que é muito legal também, e a discografia dela inteira é ótima. Mas essa cover do Across the Universe é muito boa, passou aí pela trilha de filmes e séries, essa versão dela. E eu recomendo a todos que deem uma ouvida. Essa é a minha indicação, mas eu poderia indicar milhões, porque cover é um negócio que eu adoro. Espero que curtam aí, um abraço. E ouçam aí o Troca Fitas quando puderem. Em breve quero todos do KRM participando lá do Troca Fitas também, hein, gente? Convite mais que aceito. Tô doido pra ir lá, inclusive. E é só chamar. João. Digo mesmo, João. João, chama nós. Vamos aí. Além de organizar o tributo ao Titã, muito legal, ao Guilherme Arantes. A gente vai gravar com ele sobre isso ainda, com certeza. Concorrendo com a versão que ele mandou, temos a versão da Ana Cif, do podcast Queda do Véu. Pô, põe, qual foi o pedido dela, produção? Põe aí pra gente ouvir. Oi, galera do KRM, tudo bem? Então, eu sou Cif. Quando vocês entrarem em contato comigo, é óbvio que a primeira música que passou pela minha cabeça foi Wicked Game, de Chris Isaak. Só que o meu cover favorito dela é do Him, da banda Him, que por sinal é minha banda favorita. Bom, essa música é muito especial pra mim. O que eu poderia dizer sobre ela é que ela foi enriquecida e melhorada com o instrumental perfeito da banda e o vocal hipnotizante do Willy Valo. Ela tem outras versões, inclusive uma que eu gosto muito com o vocal do Slipknot, a capela, e com um violãozinho bem suave. Também é bonita, mas jamais será a versão do Rio. Eu sou Cif, vocês me encontram lá no Teatro Escuro com o podcast A Queda do Véu, no Twitter e Instagram com @LadyCif. Um abraço! Você vê aí que os participantes estão tentando levar para o lado emocional, que é uma canção muito especial para mim, tentando nos convencer. Mas já deixamos claro aqui que nosso critério é meramente técnico. Então, vou começar pedindo o seu voto, Cacita. Bom, estamos aqui numa batalha bem difícil, porque as duas versões são incríveis. Eu gosto muito das duas versões. Bicho, ficou complicado. Eu acho que eu vou votar na versão do Him de Wicked Game, porque eu já votei em uma versão dos Beatles na primeira rodada. Esse vai ser meu critério. Pronto. Critério não, caceta. Não. Critério não, se a gente tivesse mudado a ordem, então o voto seria outro? Não sei. Não, que sério. Tudo bem, bom. Ô, Rúlio, o seu voto, pronto. Por favor. Bem, eu... também gosto do R.E.M., vou provocar a Cif só porque ela é palmeirense. Não, é uma coisa, essa versão que ela tá falando é de uma banda chamada Him. Tá escrito R.E.M. Na tabela, mas não é, tá? É uma versão é uma banda de metal. É uma banda de metal, Him. Him. H-I-M. Ah, então eu peguei ela errado lá no... equivocada, porque... O R.E.M. fez versão dessa música também? Sim. O R.E.M. fez versão da mesma música? Sim. Caraca, que coincidência da porra. Então deixa eu ouvir a música, porque eu ouvi a música errada, então. Na verdade, o R.E.M. fez um karaokê dessa música, porque tá igualzinha. Bem, vamos pro próximo confronto. Temos aqui R.E.M., o... Não, mas o que ela falou é Him. Não, mas R.E.M. ganha das duas. Não, tô zoando, vamos lá. Oh, olha aí, ó. Olha aí, é assim que a decência desse campeonato está sendo manchada, entendeu? Ah, é outra versão. Olha só, chegou um comunicado aqui da Comebol agora com uma liminar de cancelamento do torneio. Porque no parágrafo 8º do capítulo 3º diz: campeonato com 24 melhores versões do mundo, sem conter uma vez do R.E.M., ele não tem credibilidade de continuar. O campeonato não foi homologado. pela fita. É, pelo selo, eu entendi. Pelo selo, é, pelo selo Michael Stipe de qualidade. Bom, mas em todo caso, eu estou ouvindo agora a versão da Him, agora eu encontrei a banda certa, desculpa, Sif, pela minha ignorância, mas o meu voto continua sendo da Fiona Apple, que fez uma versão fabulosa de um clássico dos Beatles, que é difícil de você fazer uma releitura, e ela fez com uma voz super fantástica e ainda com um instrumental diferente, né? Então meu voto vai para Fiona Apple, Across the Universe. Eu posso fazer só um complemento aqui do meu voto? Eu só claro. Queria dizer, Fiona Apple, eu te amo. É só isso que eu queria Sim. dizer. Sim, Fiona Apple sempre nos surpreende. É, mas vamos lá. Que absurdo, Thiago, que absurdo. Não, estou sendo questionada nesta mesa, estou sendo questionada, é um absurdo. Não confio na minha decência votando, entendeu? Eu estou apertando aqui minha gravata borboleta com força. Vou perguntar aqui pro Chico qual é o voto dele. Porque é curioso agora com os critérios. Beatles, uma hora dá as melhores versões, outra ela não dá. Vamos lá, Chico, qual o seu critério e porque justifica um pouquinho o seu voto também, eu quero ouvir. Então, nessas disputas muito acirradas, tudo conta ponto, né? Então, o meu critério de desempate aí vai ser o videoclipe. O videoclipe da música da Fiona Apple é maravilhoso. Acontece uma puta quebradeira, eu acho que é numa lanchonete. Sim. E o clipe começa com ela séria e quanto... Tipo anos 50, né? E quanto mais as coisas quebram, quanto mais a coisa pega fogo, ela começa a rir. E no final ela acaba rindo. E eu acho isso sensacional. Já o clipe do Him é só a banda tocando, caindo neve, num fundo escuro. Então, assim, perdeu pontos nesse quesito. Então, pra mim, Fiona Apple, Across the Universe. Achei super objetivo, viu? Um voto pra banda Him, confere? Isso. Então eu vou votar aqui. Eu vou ter que empatar o jogo, porque eu vou votar na Rim primeiro, porque me lembrou o R.E.M. Isso aí já valeu, a gente tá aqui nessa conversa. Lembrou como? Porque tem três letras no nome? E ainda questionou meu voto! E ainda questionou meu absurdo que está acontecendo nessa votação. O julgamento precipitado dá nisso, só pode dar em coisa ruim. Vocês não deixaram eu terminar de me justificar aqui, porque esse não foi o único critério, né? Tratamento precoce aí, só sempre dá muita coisa. Então, eu vou terminar de justificar aqui. Além disso, queria também uma réplica ao amigo Xi, dizer que a gente aqui tá julgando as versões e eu nem vi os clipes para não ser contaminado, para fazer um julgamento técnico sobre as músicas. Tá tão assim. sei, você ouve Him e entende R.E.M. e vai votar no Him. É isso. Não, mas eu estou jogando as músicas, eu não vi o clipe. Eles são originais, releituras. Então eu vou votar no Him. Compensação, o clipe original do Chris Isaac, ele é icônico, né, Chico? Nossa, maravilhoso. Aquela pegação na praia, não é? Sim. Naquele da pegação na praia. E aí a gente tem um empate. Primeiro empate, e pra provar que eu não tô mentindo pra vocês... Eu vou perguntar aqui agora. Boa noite, meu grande Thiago. Boa noite a você, Sim. esses competidores, também esses gladiadores do terceiro milênio. Estão ouvindo aqui as duas versões. Confabulei, né? Não falando sobre confábulas, mas confabulei comigo mesmo aqui, com meu cachorro, com as crianças que estão aqui na rua. Enfim, eu vou de Fiona. Esse jeito dela cantar, como se estivesse num barzinho à beira da estrada, cruzando o universo. Eu vou de Fiona nessa, meu amigo. Boa! Temos aqui, então, a vencedora do segundo confronto, Fiona Apple, né? E sobre meus protestos. Mas enfim, a voz aqui. Olha, eu não vou dizer que eu tô protestando, não, porque é merecido. Menina Fiona Apple é boa. Essa menina aí tem futuro, cara. Ela é jeitosinha, vai longe. Bem, depois desse resultado, diria surpreendente ou não. Vamos ao próximo confronto. Eu tenho aqui a música do Roger, do Miopia, Cacita, que a gente conheceu, gravou ao vivo lá no evento do Spotify, né? Querido Roger, tá lá no Sul agora. É, e eu quero saber qual foi a indicação de música dele. Será que a produção pode botar aí pra gente? Fala, galera do Kit de Releituras Musicais. Aqui é o Roger do Miopia. E a convite do Thiagão aí, eu vim contar pra vocês o meu cover favorito. E, cara, foi muito difícil pensar nessa música, porque tem muitos covers que eu amo muito. Então, assim, ó, passei um bom tempo pensando, até por isso demorei um pouco a mandar esse áudio. Mas eu vou escolher o cover do The Cooks, que é uma banda inglesa, né, uma banda indie inglesa, que fez um cover de Young Folks, que é uma música de uma banda sueca, que é o Peter, Bjorn and John. E, cara, ficou muito boa essa versão. Eu gosto muito, tanto quanto a original, as duas são muito boas. A original toca no FIFA, já tocou naquele filme Quebrando a Banca. E o The Cooks se gravou aí, ficou sensacional. É uma das músicas que eu amo muito e escuto sempre que dá. Então fica aí o meu cover favorito, escolhido foi The Cooks e Young Folks. É isso, um abraço aí para os ouvintes do Kit de Releituras Musicais e até mais. Que ótimo, temos aí a versão bem indie do Roger do Miopia Podcast, diretamente lá de Porto Alegre. Para concorrer com essa versão, a gente vai ter uma indicação do Emerson, lá do podcast DQC, Desculpa Qualquer Coisa. É, produção, já toca aí a versão dele. Olá, pessoas, eu sou o Emerson Alves do DQC, Desculpa Qualquer Coisa, podcast de variedades com humor que você encontra no desculpadqc.com.br. Primeiramente, obrigado pelo convite de poder participar dessa copa aí, dessa rinha de covers. E como a bancada do DQC é gigante, eu tive que dar uma de ditador e acabei escolhendo eu mesmo o cover Total Immortal, da banda The Offspring. É um cover que, pra mim, ficou melhor do que a original. Essa banda que eu adoro, já fui a 2 shows deles. E esse é o nosso cover aí, eu espero que vocês também curtam tanto quanto eu. Você vê que temos aí um discurso padrão, né? Da maioria dos candidatos, isso também vai servir pra mim. Deixar claro aqui aos demais avaliadores que isso vai servir para mim como critério, em quem eu posso confiar. O discurso mais do mesmo do nosso querido Roger. Esse discurso já teve umas 2 vezes aqui. Se eu pudesse, escolheria várias, são todas muito importantes para mim. E a gente está escolhendo aqui um. Isso também é critério aí, né? A verdade por trás de cada declaração dessa. Então eu vou começar dando meu voto aqui para a versão do Offspring, porque hardcore dos anos 90, esse hardcore skate rock, sempre vai ter meu voto. Eu gosto demais dessas versões. A versão original é do caralho, consegue ser melhor que a do Offspring, mas essa versão é muito boa. E, apesar do Offspring ter essa identidade muito própria, por isso, porque eles conseguem fazer uma versão no mesmo estilo, exatamente igual, instrumentalmente, assim, e mudar, só o vocal do cara é tão específico que muda totalmente para dar uma nova versão. Qualquer música que ele for cantar vai ter essa entidade muito particular dele, né? Isso é muito legal numa banda. Então meu voto vai para a versão do Offspring. Quero saber seu voto, Xi. Eu concordo com a sua análise. Eu acho que são músicas... A versão do Peter, Bjorn e John, a original, é tão boa, mas tão boa que eu não tenho vontade de ouvir nenhuma outra cover, sabe? Já a versão do Offspring é muito parecida, só que eu sou fã de Offspring, né? Então, qualquer coisa com o vocal do Dexter Holland e o Noodles na guitarra tá ganhando meu voto Offspring. Olha só, que surpresa, não sabia. E o oitentista Xi era fã do ícone dos anos 90, Offspring. Então Offspring. Eu vou seguir aí com o voto da Cassita. Bom, vamos lá, vamos para o meu voto, então. Tá tendo meu papelzinho na mesa pra passar um pouco de seriedade, mentira. Cara, esse era um voto difícil, assim. Eu, como uma fãzinha de indie rock bem da safada, balançou, porque, né, todo fã de indie rock dá uma balançada no coração com Peter, Bjorn e John. Eu gosto muito de The Cooks, gosto muito da versão, mas, porém, entretanto, eu vou votar na versão do Offspring, porque a versão é muito boa. O Offspring tocando a Total Immortal ficou muito do caralho. A versão do The Cooks pra Young Folks é legal, mas não é tipo, porra, que puta versão. Então eu vou fazer aqui só então um pro forma com Julian Catino, sendo que já temos 3 votos pra versão indicada do Emerson, mas registre aí o seu voto, Julian. Ah, mas eu vou sacramentar esse voto para o Spring, porque merece. Ele vem com força para chegar nas quartas de final, quiçá na final, porque é uma versão que ela é, tem um corpo diferente. O vocal do Holland, como sempre, ele é muito, muito perfeito, por mais punk rock que seja, eles são um reloginho, eles são muito bem acertados. Infelizmente, eles têm uma qualidade assim superior. Não deu pro então, Cooks, não. Primeiro chocolate desse campeonato, hein? No confronto aqui entre a trilha sonora do FIFA com a do... Bem, eu não sei, eu não lembro, esqueci, mas eu sei que essa música, versão do Offspring, foi trilha sonora do filme, aquele filme do... Eu mesmo e Irene, do Jim Carrey. Ah. O Jim Carrey? Não lembro. É trilha sonora desse filme. Mas deve ser trilha sonora do Tony Hawk, do jogo também, de skate, provavelmente. Mas vamos lá. Temos aqui a primeira... unanimidade. Tá, vamos pro próximo confronto. Oi? Vocês repararam que a Fiona Apple, gravadora dos Beatles? Beatles, Apple. Caramba, eu levando a sério assim. Achei que era uma parada. Não tem negócio. Eu parei pra pensar. É oficial, é um podcast de tiozão. Enfim, seguindo aqui com a grande. Pensamento do nosso jogador da Maravilha, que não existe versão feia. Feio é não fazer versão. A gente vai pro próximo confronto, que vamos ter aqui um ouvinte, cara, querido ouvinte, que mandou uma versão, um pedido de versão pra gente. Então, Carlinhos, do Rio de Janeiro. Fala, galera do Kit de Releituras Musicais. Quem tá falando aqui é o ouvinte Carlinhos de São Cristóvão. Aqui diretamente da Barreira do Vasco, e eu vou pedir aqui, eu vou eleger aqui a minha versão cover favorito, o melhor cover já feito de todos os tempos, e eu como vascaíno aqui, tinha que deixar registrada aqui a belíssima música, regravada por Molejo, aliás, Andrezinho, o maior vascaíno vivo, o Molejão regravou um dos maiores clássicos do samba, que é a música Caxambu, do Almir Neto. Então o meu voto para a maior cover de todos os tempos é Molejão com Caxambu, que a versão original é do Almir Neto. Sou ouvinte do KRM, tô sempre ouvindo aí, valeu. É o meio rápido, né? Legal, cara, eu não conhecia o Carlinhos, nunca tinha com ele pessoalmente. Muito legal, muito legal o áudio do... Por que você tá rindo, tio? Fica a dúvida se esse áudio foi alterado pelo Thiago ou... Impossível, você não tá vendo. Você não tá vendo que o cara é vascaíno? Como é que você é eu? Jamais seria eu um vascaíno. Se eu fosse fazer um fake, você acha que eu ia fazer um fake vascaíno? Eu acho que existe também. A questão não é essa. A questão é, será que você propositadamente zoou o áudio do ouvinte por ele ser vascaíno? Ou ele já mandou o áudio assim? Ah, sim. Preservando a identidade real de Carlinhos. Afinal de contas, nem sobrenome mandou. Carlinhos de São Cristóvão. A pergunta é se existem ainda torcedoras do Vasco. Essa é a pergunta. Se fosse do Vasco, não estaria orgulhoso de falar. Não. É verdade. Do Botafogo é verdade. Deve ter só dois Carlinhos torcedores. Não, eu disse isso. Se fosse um torcedor do Vasco, você ia falar que não estava orgulhoso de falar que era torcedor do Vasco. Eu acho que a Cacita foi maldosa. Mas, bem, a gente tem um áudio do Carlinhos aí. Eu acho que todo mundo conhece essa versão do Molejo para esse clássico do samba. Eu gostaria de entrar aqui com um requerimento para anular a participação desta música nesse campeonato. Por um motivo muito simples. O Molejo chamou o Almir Neto, o próprio Almir Neto, para gravar essa música. Aí praticamente desclassifica como não sendo uma cover, afinal de contas o Almir Neto estava lá cantando. Eu até... Mas o Almir Neto é uma presença espiritual do samba. Não, ele estava vivo ainda, não vem não. Ele só morreu em 2017, não vem não. Não foi numa mesa não. Mas olha só, Chip, veja bem. Eu entendo o seu critério aqui, não querendo defender o Carlinhos, não tenho nenhuma amizade com ele, mas a versão do Molejo, se você parar para ouvir, ela é diferente. Eu acho que a gente pode traçar o mesmo paralelo com o Offspring. O Offspring canta no mesmo estilo musical, no punk rock, mas só com o vocal consegue imprimir identidade toda própria. Eu acho que o Molejo é a mesma coisa com o samba. Tá tocando samba do mesmo jeito, mas só de ter aquele vocal carismático, já muda, já é uma versão totalmente diferente, né? Então, além do que o Noodles não ia conseguir tocar o pandeiro desse jeito. E eu procurei aqui esse critério do autor original participar da versão, não achei no regulamento. Então, segue o jogo aí e vamos ouvir a versão concorrente do Yuri Brawley, lá do Rock no Pinheiro, Monge Cash. Eu queria saber, produção, qual é o pedido do Yuri, qual a indicação do Yuri? Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brawley e a melhor versão de todos os tempos para mim é Hurt. A música original é do Nine Nails e a versão, né, nem tem como ser diferente, a melhor versão é do Johnny Cash. Então, essa é a melhor versão para mim. E bom, para quem quiser me acompanhar, né, tô no Mungicast, podcast de entrevistas, músicas, assunto em brilho, enfim, o que me dá na cabeça. Rock no Pinheiro, programa sobre rock na Gralha Azul FM, das 10 da noite à meia-noite, segunda a sexta, em gralhazufm.com.br ou na 87,9 FM de Araucária, e também no Que Te Meteu, podcast futebolístico. Valeu, gente, um abração. Um minutinho, antes da gente voltar na melhor cover, eu gostaria de dizer que a melhor cover de Yuri Brawley é do Julián Catino. Olha, temos um vencedor. Vai rolar? Temos um vencedor. Vai rolar? Pra lá. Temos aí, no confronto, temos a versão de Julián Catino. Aproveita, começa dando o seu voto, Julián. Eu vou dar meu voto. Eu vou falar uma ignorância da pessoa que vos fala, que é até constrangedora, mas eu não sabia que a versão de Johnny Cash, The Hurt, era do 19 Lanes. Eu conheço a versão, é maravilhosa, o meu voto é para Hurt, de forma assim, espetacular. Nada contra Molejo, que ele tem seu direito, e como eu disse, o pandeiro dele ganha de qualquer um, mas Johnny Cash tem um lugarzinho no meu coração, então é o meu voto. Foi eleita uma das músicas mais tristes de todos os tempos. Eu vou pedir, então, o voto da Cassita para esse confronto, por favor. Eu vou ter que reforçar aí o voto no Johnny Cash, porque o Johnny Cash é o Johnny Cash, né? E não teve, não, assim, não existe nenhum ser humano sobre esta terra que não se emocione ouvindo essa versão de Hurt. Mesmo se você não gosta do Johnny Cash, se você nunca ouviu Nine Inch Nails, aliás, se você não fez essas duas coisas, corrija suas atitudes e faça, ouça Johnny Cash e Nine Inch Nails, por favor. Mas é uma coisa que você falou, Thiago, antes da gente ouvir até o voto, a defesa do Yuri para Hurt, sobre a originalidade do vocal. E aí, meu critério neste embate vai ser sobre essa originalidade. E o Johnny Cash, ele transformou Hurt num hino sobre a vida, sobre você pensar nas suas decisões. E o clipe, aí vou trazer aqui um pouquinho do que o próprio Chi falou sobre o clipe, sobre a versão audiovisual, é uma das coisas mais lindas que tem, que é o Johnny Cash cantando, ele velhinho, meio como se estivesse raciocinando sobre a vida, sobre tudo que ele fez, e cantando essa música. É lindíssima essa versão. Não tem, desculpa aí, Molejão, aprecio muito, mas não tá dando pra você hoje, não. Bem, antes do Chi dar o voto dele, eu faço questão de deixar aqui o meu voto registrado, porque eu acho importante registrar que os senhores estão escolhendo algo muito maior. Não estão nesse confronto, não se está escolhendo apenas entre duas versões. Tá? Nesse confronto, a gente está escolhendo entre a tristeza e a alegria, o amor e o ódio, o zero e o um, o yin e o yang. Então, o meu voto é sempre pela positividade, pela alegria. Por isso, o meu voto é Molejo. Eu quero saber qual vai ser o voto do Chico, o que ele vai optar. Porque, assim, a gente está decidindo coisas grandes aqui. Não é uma brincadeira isso aqui. Pode parecer uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Chico, por favor, seu voto. É, eu já expus os meus argumentos ali iniciais, mas eu queria complementar dizendo que hurt a gente pode traduzir como sendo machucado, ferido. E se tem alguém que entende o significado disso, é Johnny Cash. E ele cantando essa música tem que aplaudir de pé. Então, infelizmente, não tem jogo. É Johnny Cash na cabeça. Então, eu vou partir logo pro próximo confronto. Tentar superar a decepção das escolhas equivocadas dos senhores. E... indicar, eu quero ouvir, cara, eu fiquei muito feliz que a gente recebeu aqui, ela nunca teve uma participação, da Cafeína, lá do Papo Delas. Olá, Kit ouvintes! Aqui quem fala é a Cafeína, apresentadora lá do Papo Delas Podcast. Tudo bem com vocês? E eu tô aqui pra falar rapidinho do meu cover da vida, sim. People always told me, be careful what you do, don't go around. Eu não gosto muito de cover, nem sempre é bom, principalmente com músicas que não se deve tocar, e Billie Jean é uma delas. Mas também não se deve tocar no meu lindo, maravilhoso Chris Cornell, que fez uma versão de Billie Jean quando eu vi lá em meados de 2008, acho que a música é 2007. Eu percebi que a umidade relativa do ar aumentou. Coisa linda. É o cover da minha vida. Eu ouvi repetidamente, milhares de vezes. Depois vi um menino chamado Renato Viana, que tava cantando isso no Raul Gil. Era um criança, adolescente. Fez tão bem. Depois foi pro The Voice e cantou essa música também na versão do Chris Cornell. Não é fácil. Então eu deixo aqui a minha versão de cover pra batalha. O melhor. O que deixa a umidade relativa do ar neste áudio muito maior. Billie Jean com Chris Cornell. Um beijo, um abraço. Conheçam o Papo Delas. Até a próxima. Tchau, tchau. Ótima pedida. Diria até uma pedida com pitadas de covardia para o adversário. Mas vamos ouvir o pedido da versão que fez o Zé Guilherme lá do Los Ticos. Já participou aqui com a gente do podcast sobre Red Hot, né? Ele e o Roger, inclusive. E eu queria. Fiquei curioso para saber qual foi a indicação dele. Fala para a gente, produção. Que passa, Ticos? Sim, eu sou José Guilherme, lá do podcast Los Ticos, e eu recebi uma missão muito difícil de escolher o melhor cover de todos os tempos. Eu, como sou do rock, eu tentei procurar no rock muita coisa, mas nenhum deles me chamou tanta atenção quanto esse que eu vou falar, que não é do rock. Eu abri minha cabeça e falei, vou procurar em outro lugar, e eu achei. Pra mim, sem dúvida, o melhor cover de todos os tempos é I Will Always Love You, da Whitney Houston. And música original da Dolly Parton, de 1974, e todo mundo sabe do que eu tô falando. O Guarda-Costas, 1992. Eu, até hoje, tenho arrepio quando eu escuto o comecinho da música, aquele If I... Mano, pra mim é o melhor. Então é isso aí, um abração, espero que vocês escolham a minha. Um abraço, Tiagão, um abraço, Cassita, Julian Catino, meu argentino favorito. Já falei que sou fã de vocês. Às vezes antissocial, mas sempre antifascista. Hashtag Irmafruteta, partiu! Você vê que aí o participante pede voto. Não bastasse antes ele... Aqui, a gente ainda estava no nível antes de discursos pré-fabricados. O participante já está pedindo voto. Notei uma tentativa de suborno aí também, hein? Claramente favorecendo o lado argentino da bancada. Exato. Mas Julia, assim, ficou feio, hein, Julia? Mas vamos lá. Gente, para mim, o confronto mais difícil até agora... Eu tinha me enganado, a gente começou... Choque, como diria no Rio, choque de monstro. Choque de monstro. Ou como diria no Thriller, pra galera LGBTQ+, sabe do que eu estou falando. Então eu vou deixar bem aberto aqui pra quem quiser se voluntariar a iniciar essa votação. Alguém? Eu só queria dizer que eu achei que a primeira batalha tinha sido um Brasil-Itália, mas me enganei. Eu acho que Brasil-Itália está acontecendo agora. Então, aproveita aí, Cassita. Porra. Difícil. Eu pedi para alguém se voluntariar. Você começou a falar. Eu só queria reforçar o quanto essa batalha é difícil. Mas, cara, é... Nossa. Primeiro, eu queria dizer que, Cafeína, muito obrigada, porque agora eu só vou chamar os nossos ouvintes de Kit Ouvintes. Amei. Já temos o nome do nosso fandom. Você acha que é melhor do que KRMers? KRMers. Não, eu prefiro Kit Ouvintes. Acho mais original, porque qualquer coisa com ERS já tá um pouco passado. Isso é tão 2020. Putz, eu acho que aqui o meu critério vai ser coração, viu? É, eu sou maluca pelo Chris Cornell e, assim, Cafeína, tô contigo. A umidade do ar aumenta, assim, níveis elevadíssimos. Não tem como brincar com o Chris Cornell. Mas, cara, a Whitney Houston, sabe, velho? A voz mais bonita que já passou por esse planeta. Não tem como, não existe. A Whitney Houston é uma monstra. Ela canta absurdamente lindo. Tipo, não existe ninguém que tente cantar essa música e fale miseravelmente. Chip! A gente é mais do que um confronto de versões, é um confronto de vozes, né? Que vozes, meu amigo. Mas é o seguinte, eu, na versão original de Billie Jean, tem um detalhe que eu acho que faz muita falta na versão do Chris Cornell, que é a bateria do Leon Chandler, que pra mim faz a música. Então, apesar de adorar essa versão amargurada do Chris Cornell, eu vou votar na versão de Whitney Houston. Honrando o seu lado oitentista, né, Chico? Claro. Eu não sei nem se o meu voto vai ter peso ou se vai ser um voto morto, porque eu vou pedir agora opinião do Julian Catino. Então, vou deixar a treta com você, porque realmente a versão de Whitney Houston é maravilhosa, não tem nem o que falar, a voz dela cobre toda a versão, né? Fez não só uma releitura quanto uma versão própria que todo mundo conhece, mas o meu voto vai para o Chris Cornell pela autoridade da versão dele e por tentar fazer uma versão de uma música que já é muito boa de Billie Jean, né? Na qual ele conseguiu colocar seu toque pessoal e que realmente, mesmo a minha masculinidade fica em dúvida no momento em que ouvimos Chris Cornell, né? Ele consegue fazer uma versão completa mesmo sem ser o Michael Jackson, que é difícil, né? O meu voto é Chris Cornell. Rapaz, eu tô com muita dificuldade, viu? Que confronto difícil. Vou empatar esse jogo e vou passar a bola pro nosso ombudsman. Da mesma forma que não estamos analisando o clipe, não estamos analisando também letra. Não? O senhor desculpa não aí. Estava lendo. Será? Abertamente, não abertamente. O senhor, exato. Tanto é o seu critério. Tanto que o meu voto vai empatar aqui. Vou votar na versão do... Tá dois para Whitney e um para o Chris Cornell, não é isso? Eu vou votar no Chris Cornell mesmo, com ele cantando essa versão problemática. Rapaz, mais uma disputa dificílima. Dificílima. Chris Cornell, muito bom. Calminha no início, no meio, dá um grito assim e tal. Pensei em Houston, já ouvi muito essa música. Pensei em dar meu voto a Chris Cornell. Só que o grito que ele deu no meio acordou o bebê aqui do vizinho. Tô tendo que conversar com ele. Ah, o que é que houve? Então, por motivos de briga com o vizinho, vencedor. Mesmo já tendo escutado demais essa música. Olha, você vê que o resultado, a voz da rua, a voz do povo é que importa. Então, a gente tem um resultado vivo do que acontece ali no momento. Resultado justíssimo. Justíssimo. E eu jamais imaginei a versão da Whitney poderia muito bem estar na final dessa competição. Viu? Surpreendente. Uma possível final antecipada que tivemos aí. Depois da terceira decisão apertadíssima, diria até uma. Pareceu uma final antecipada isso aí. Vamos pro próximo confronto. E eu vou pedir pra produção já colocar pra gente o pedido do Léo Nocec, do Double Cash, também da Wanna Rock. Fala aí, galera do KRM. Como vocês estão aí? Tudo bem? Eu sou o Leozão Nocete, lá do Doublecast do I Wanna Rock. E a pedido do Thiago, eu venho aqui para falar sobre meu cover, minha versão favorita. E a minha é do Tenacious D. Pois é, Tenacious D é banda do Jack Black lá. É, eles costumam fazer umas músicas aí na zoeira, né? Mas essa é uma versão séria e boa pra caramba. É da The Last In Line, é uma música do Dio, disco de 84, se eu não me engano. E o Tenacious D fez essa versão no tributo ao Dio, Ron James Dio, This Is Your Life. Inclusive, pra quem gosta de covers e versões, é um discaço pra ouvir, tem outras excelentes. E a The Last In Line é a segunda faixa e é a minha favorita, sem sombra de dúvidas. Uma baita homenagem ao Dio. Inclusive, essa música ganhou o Grammy de Melhor Performance Metal no Grammy de 2015. Tá bom? O que mais? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Bem, ótima pedida. E a gente vai ouvir a versão que vai protagonizar esse embate junto com esse pedido. Oi, pessoal! Aqui é a Carol Barros, a Pet Lady. Eu falo lá do meu podcast, que é o Pet Lady no Ar, onde eu falo de bichinhos, de comportamento e bem-estar de cães, gatos e outros pets também. Bom, eu vou falar um pouco para vocês do meu cover preferido. Eu gosto muito de um cover bastante inesperado da música Crazy in Love, da Beyoncé e do Jay-Z. Quem fez esse cover que eu gosto muito é uma banda escocesa chamada Snow Patrol, que eu acho que vocês devem conhecer, uma banda de indie rock. Eles fizeram esse cover lá em 2006, 2007, por aí, e ficou muito legal. É uma versão que eu curto muito. Beijão, pessoal! Vocês ouviram aí as duas indicações, e eu já vou começar dando meu voto, mas vou votar na versão que a Carol enviou, do Snow Patrol, mas com o protesto aí que Carol também está jogando sujo, tentando nos convencer, falando de bichinho. Pô, a bichinha a gente já vota, né? Aí fica complicado, mas enfim, a versão do Snow Patrol, eu gosto muito do Snow Patrol, e essa versão me surpreendeu demais. O que a gente gosta no fundo de versão é isso, quando ela te surpreende, fala, caraca, o KRM existe por isso, né? Então, Tenacious D, eu acho realmente demais, foda pra caralho, mas essa versão me surpreendeu muito, por ser uma música muito presente, um hitzão do nosso cotidiano e de repente de uma forma inesperada, vem de uma maneira indie pra gente. Então meu voto é na versão do Snow Patrol. Eu quero ouvir o seu voto, Xi. Tá, não, eu vou ser bem parcial, vou votar no Tenacious D, porque qualquer coisa com Jack Black fica melhor. Então, Tenacious D. Julian, seu voto, por favor, tá bom. Tenacious D é realmente uma referência, né, para o metal, para mim, no sentido de que ele reformula o metal de uma forma que eu consigo entender, porque eu não sou do metal, mas ele faz músicas que eu consigo compreender dentro do metal. Mas mesmo assim, eu vou votar na versão do Snow Patrol, que eu achei maravilhosa. Eu vou dizer que pessoalmente acho a versão da Beyoncé um pouco meh, né? Um pouco ok, legal e um pouco talvez batida. E eles conseguiram reformular de uma forma que eu consigo ouvir com prazer, com gosto. Obrigado a Pet Lady pelo podcast dela e obrigado por essa versão. Então eu voto pela versão do Snow Patrol de Crazy in Love. 2-1 pro Snow Patrol. Olha, eu aqui os critérios vão ser um pouco confusos, mas eu vou ficar com a versão do Snow Patrol de Crazy in Love por motivos de eu sou indizinha mesmo e eu adoro Beyoncé. Você viu que chupa, Xi? Xi tentou influenciar o voto, boca de urna. Foi aí colocando o tabu, hein? E não adiantou. Ih, Xi, não, que não vai ter disso, não. Eu estou tentando influenciar. Meu coração está dedicado a esta votação. Ninguém me compra, entendeu? Não vai ter comentário dos participantes aqui tentando me comprar, porque isso aqui é um podcast sério. Então, Léo, você indicou uma versão muito foda, caiu de pé, mas que segue no jogo, é a versão indicada pela Carol, do Snow Patrol. É a versão da música da Beyoncé com Jay-Z. E vamos para a próxima. Temos aqui de outro ouvinte que nos mandou uma versão, um pedido. Eu fico muito feliz com a participação dos ouvintes. Os ouvintes são a nossa razão de estar aqui. Bom, meu nome é Gustavo Oliveira, sou ouvinte do KRM. Eu queria primeiro justificar a minha escolha, para depois dizer qual que ela é. A minha escolha de melhor versão de uma música já feita, especialmente brasileira, né? É uma adaptação do romeno, que é uma língua de origem latina, só que é distante da nossa. Isso permite que a versão do artista brasileiro focasse no som das palavras, que é um som parecido porque é latino, mas não o significado, porque o romeno tem umas diferenças, né? Chega aí. O refrão já começa, ó. Vreja plestar numa e numa e, que rima, cara, certinho com o sotaque carioca do latino quando ele canta hoje é festa lá no meu AP. Hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer, vai rolar bunda lelê, hoje é festa. É, cara, a métrica é perfeita, a rima das sílabas é perfeita, é muito bom. Continua, a música inteira tem essa cadência e essa combinação silábica do som. Presta atenção nesse trecho, quando a música original canta alô, alô, sou eu, Picasso, e o latino adapta pra tá bom, tá é bom, aqui ninguém fica só. Cara, é perfeito. Depois o bicho ainda usa o Picasso, que é a palavra que eles falam Picasso, né, com esse sotaque, com pegação. Bicho, é muito bom. E logo depois o cara emenda ainda, Chem da Deep, si sum vanik, e o latino vira, senta aí e toma um drink. Cara, não. A música inteira, assim, para pra ouvir uma, depois para pra ouvir outra, e ver como essa combinação quase silábica, cara, é muito boa. O cara, o jeito que ele adapta a feritíria, que é a felicidade, pra orgia, na cadência da música fica perfeito. Cara, é muito bom. Pode ter várias críticas à pessoa, várias críticas à música, só que essa adaptação eu acho difícil. Por isso que eu acho que Festa no AP, do latino, é a melhor versão brasileira já feita até hoje. Olha, vemos aí que o participante utilizou de critérios extremamente técnicos para análise, o que acho correto. A gente tem que haver esse distanciamento do artista e para analisar qual a melhor versão, mas eu mesmo não consigo fazer esse distanciamento, não. Não querendo influenciar vocês, mas essa letra da música, o refrão é numa, numa, numa e. Que quer dizer, não me pegue. Se você prestar atenção, qual é a música da banheira do Gugu? Numa, numa, numa. Caraca! Isso, por outro lado, com essa mensagem subliminar não torna tudo muito mais complexo e mais digno de encorpar essa versão como uma forte concorrente? Isso que a gente Exatamente. Vai saber ouvindo a versão rival. A versão que vai concorrer com essa enviada pelo Pensador Louco. Que bom ouvir de novo o Pensador Louco aqui. Produção, por favor. Uau. Olá, KRM, Thiago, Cacita, Julian. Aqui é o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro. E eu devo dizer que fiquei todo encantado quando o grande Thiago Rosa me pediu para escolher uma versão que eu considero a melhor de todas. É porque, bem, em questão de música, eu nunca tenho uma favorita só para nada. Música é uma arte tão ampla que fica difícil ter uma favorita apenas. Então eu decidi escolher a minha favorita atual para defender o quesito. E essa que eu tenho ouvido bastante ultimamente é It Hurts Me Too, composta por Tampa Red nos anos de 1940, mas que apesar de ter tido trocentas versões, ganhou um cover inigualável por Eric Clapton em seu disco From the Cradle. Apesar de amar a versão original, a de Clapton tem toda uma força, uma canção que é ao mesmo tempo um apelo, uma carta de amor e um estatuto. E o som do blues é bom demais. You said you was hurting, almost lost your mind. espero que curtam aí. Obrigadão, sempre fã de vocês. Então, é bom que foi muito bom a indicação do pensador ser do Eric Clapton, que temos aí duas figuras problemáticas, uma anula a outra. Temos aí o Eric Clapton com seu passado racista e temos o Latino com seu presente babaca. É o único lugar do mundo onde Latino e Eric Clapton estão se combatendo. Então, já que é o único lugar do mundo é aqui, faça as honras, comece com a votação. Oh, meu Deus. Assim, é muito fácil. Eu não voto em Bolsonaro, então Eric Clapton, porque Eric Clapton é Deus. Da guitarra, mas é Deus. Bem, eu acho que eu vou pedir aqui o voto do William. Bom, eu vou ter que alongar meu voto, porque primeiro preciso agradecer o Gustavo pelo áudio e pela explicação linguística que ele fez para defender o Latino, que eu acho que foi a melhor explicação do Latino que nem o Latino ia conseguir fazer. Então eu fico lisonjeado pelo Latino por essa explicação. Realmente a versão do Latino é melhor do que a original, é um fato, mas em cima da versão dele, Clapton, por mais que haja essas reclamações racistas em cima dele, a interpretação dele tem um poder monumental. Então, o meu voto é sobre o Eric Clapton, porque não tem como nessa comparação. Eu realmente, Cacita, eu posso até perguntar, como faz João Guilherme da Fox, há necessidade? Mas Cacita, seu voto, por favor. Eu vou dar esse golzinho pro Latino, mas não pro Latino. Pra Dalmo Belotti, que é a pessoa que realmente merece os créditos desta versão de Festa na P, porque ele é o cara que escreveu a letra. Denúncia aqui, denúncia. Genial. O latino não teria capacidade de escrever essa letra, gente. Desculpa aí. Desculpa aí, Latino. Desculpa aí, talvez aí o processinho pode cantar. Mas desculpa aí, amigo, você não vai ter capacidade, não. Mas foi um cara chamado Dalmo Belotti, que eu estava. Enquanto estava rolando nossa conversa aqui, eu estava lendo aqui sobre a sua vasta carreira de compositor de várias canções do cancioneiro popular brasileiro, e escreveu outras tantas músicas do Latino, escreveu música para Sandy Júnior, para Chitãozinho e Chororó, enfim, tem uma lista gigante aqui, vale a pena procurar. Eu vou só dar esse fotinho salvador para Festa no AP, porque a letra é realmente genial, como nosso querido ouvinte destacou todos os pontos, e acho que merece por isso, mas só por isso, porque, sério, Latino não dá. Cacita, assim, é muito complicado a sua postura, porque você tá deixando o jogo em 2-1, e o último voto é meu. Vocês deixaram um monte de voto para eu votar como... Eu tenho uma justificação, tudo bem, eu tenho aqui, e eu vou justificar meu voto aqui com uma justificativa que eu não tenho nem argumentos. Eu quero dedicar esse voto a um amigo nosso, meu, da Cacita também, Rafael Morgado. E eu vou deixar aqui pra cá. Porque, embora eu tivesse a tendência a votar em Eric Clapton, que muito melhor um babaca longe do que um babaca perto, ele incomoda menos. Justiça, meu dia. Eu vou fazer essa homenagem dedicando a nosso amigo, que é tão fã desse artista latino, Rafael Morgado. Então, o meu voto de empate, que só é empate por causa da postura irresponsável de Cacita... Vocês, ouvintes, estão vendo a postura de Thiago Rosas nesse podcast contra mim. Isso é um absurdo. Quero dedicar meu voto a um grande amigo. O voto é um grande amigo, meu direito. Voto, não, né? Tudo bem, só que você está me difamando para toda essa audiência podcastal. Você tinha que ter... Você votou, você declarou no seu voto que eu estou vendo se ele já manda aqui. Você declarou no seu voto que você estava dando um voto que não acreditava no voto. Então teve a postura irresponsável aí de estar tá distorcendo um confronto aí. A gente pode ir na próxima fase aí, dependendo da nossa resposta do nosso ombudsman Henrique, que está respondendo a questão. Vocês ficam discutindo aí, eu vou arrumar minha gravata borboleta aqui, tá? Toda votação séria precisa ter um bom debate, meu caro. Rapaz, não. Eu acho de uma maldade sem tamanho querer comparar Lennon com Eric Clapton. Nós estamos falando de um dos maiores guitarristas de todos os tempos, venerado por todos, quase por todos nós que fazemos o KRM, que escutamos, que... Não tem comparação. Não tem... Peraí só que eu tô terminando de fazer as pazes com o vizinho aqui, e eu tinha dito pro vizinho que, assim, para finalizar mesmo, esse voto seria dele, se fosse necessário. Eric Latino? Não, é porque Eric Latino mesmo. É, o vizinho aqui, ele tem um bigodinho, aquele rabinho que Latino usava também, eu acho que ele é machando em Latino. Para continuar tudo bem aqui com o vizinho, infelizmente o vencedor vai ser Latino. Não, felizmente, eita, né, vizinho? O vencedor vai ser Latino. Festa no AP. Esse sim, o melhor que tem. A única coisa que a gente pode pedir é nossas eternas desculpas ao pensador louco de tamanha injustiça. Foi mal pelo vacilo. A gente eliminou aqui uma das músicas talvez favoritas por pura pirraça de Cacita e minha. Os favoritos também caem. Mas às vezes a Alemanha cai na primeira fase, não é mesmo? Zebraça aqui, zebraça. Vamos para as próximas então, para continuar? O próximo confronto é do... Mas então, os deuses da guitarra subiram do inferno, muito ofendidos com os resultados. Lançaram notas como raios em cima de nosso editor, que teve que se esconder para não morrer fulminado. E assim termina a primeira parte do nosso episódio, que continua na próxima semana com mais confrontos da tela ganhadora da melhor releitura musical. Não perca!